A todos e a todas pela presença, pela presença, pelo carinho e, sobretudo, pelo engajamento nessa grande luta. Goethe, o filósofo lá atrás, ele já dizia: não se ensina uma criança a amar a não ser amando. Só existe um jeito da gente ensinar a amar, é amando. E amar é dar carinho, amar é olhar no rosto, amar é poder ouvir. Eu sou mãe de duas filhas, tenho um netinho de 10 meses. E a gente foi criada ouvindo assim, tem os adultos estão conversando, o filho: mãe, pera um pouquinho, meu filho, não seja mal educado. Mãe, pera um pouquinho, meu filho, não seja mal educado. Sempre deixando a criança falar depois que terminarem a conversa. Às vezes os adultos estão até trocando receita de bolo, fala para a criança: espera um pouquinho. Eu sempre fiz o contrário. Minhas filhas eram pequenininhas, eu às vezes estava conversando, não importa com quem fosse. Eu falava: mãe, um momentinho, fala, filha. Eu sempre ouvi minhas filhas primeiro. Então, eu acho que é uma demonstração do amor e da importância que elas têm na minha vida. Eu tenho também a minha carreira dentro da educação, que é meu chão, e dentro da educação eu sempre fiz isso. Quem foi aluno meu, quem foi aluna, sabe que eu sempre parei para escutar, pode ser no recreio, na rua, na hora da entrada, na hora da saída, não tem tempo. Eu acho que as crianças precisam ser ouvidas e se sentirem respeitadas, porque aí nós estamos construindo o que a Vanessa falou. Esta criança que vai protagonizar, construir a própria história, a sua história e a história de tantos outros. E isso parte de pequenas ações nossas. Eu ando nas ruas dessa cidade e então o pessoal até briga comigo que eu tenho uma agenda às vezes para caminhar vários bairros, eu consigo caminhar uma quadra, porque as crianças vão parando e eu vou conversando. E acho que é muito bom, muito gratificante ouvir as crianças, ouvir os nossos jovens. Eu acho que essa frase de Goethe que diz que não se ensina a amar a não ser que seja amando, nós temos que exercitar este nosso ato de amar e de se dedicar. E isto é no abraço, é no olhar, é no nos dar a atenção, que eu estou olhando aqui que ele estava comendo mamãozinho quando eu cheguei, né? É um olhar, é um gesto, é um sorriso para a criança, mas sobretudo entendermos aquilo que o Forçal falou. Nós, para cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, para acolhermos, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de priorizar essas políticas públicas. Portanto, nós precisamos de recurso e destinar os recursos para priorizar essas áreas. Vocês viram, quando as crianças dançaram, o rosto terno e a pureza no olhar de cada uma delas. Ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce bandido, ninguém nasce mau caráter. Nossa sociedade está apodrecida, e muito, mas nós somos responsáveis por ela. E se nós somos responsáveis pela sociedade que nós construímos, nós somos também responsáveis em mudar essa sociedade. E para isso nós não podemos deixar que se perca no olhar de uma criança, no olhar de uma jovem, a ternura e a pureza de quem quer participar de um mundo, ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, mais terno, mais bonito, mais saudável. E é por isso que eu hoje aqui estou muito feliz de iniciar na cidade de Cubatão a campanha Destinação Criança, já do ano de 2000, começa 2009, 2010, Destinação Criança 2009 e 2010. E aí eu quero dizer que passei essa colinha com os secretários da administração de Cubatão e quero entregar aqui para a Erenita R$ 8.100 que nós passamos essa colinha hoje.